A noite estava escura, parecia tudo bem. Ele saiu bem arrumado, foi encontrar alguém. Andando pelas ruas com a sua liberdade, se encontraram na pracinha da cidade. Eu percebi uma coisa estranha no ar. Eu percebi que não era o mesmo olhar. Não sei se acredito em histórias do além, coisas esquisitas, isso eu sei que tem. Andando pelas ruas tive uma visão. Pensei que tinha visto novamente minha paixão. Ela partiu, uma doença incurável, uma perca totalmente inacreditável. Nunca vou me conformar com o que perdi, pode acreditar. Ainda sinto ela aqui, aqui, perto de mim, com seu sorriso lindo, meigo, sorrindo para mim. Não, não, não, não, não, não me deixe assim. Volte, volte, volte para mim. Volte, Cláudia. Volte, volte, volte, volte, Cláudia. Não, não, não, não, não, não me deixe assim. Volte, volte, volte para mim. Volte, Cláudia. Volte para volte, mim, Cláudia. Oh meu Deus, quanta tristeza me invadiu quando ela dessa vida partiu. Partiu para a melhor vida, que na terra com certeza não existe pior. Olhe, te ver de novo, eu tenho a esperança, pois de nós dois na terra só restou lembrança. Um dia disse para mim, Daya, olhe para frente, nunca olhe para trás. A má companhia só te leva pro caminho errado. Aonde estiver, Cláudia, minha paixão, preste bem atenção. Este velho mundo já não tem solução. É assim que vivemos, fazer o quê? Espero que você entenda minhas palavras, pois aqui eu digo, aqui na terra você não perdeu nada. Você partiu, me deixou aqui, lembrando como se fosse hoje o que você escreveu para mim. Não, não, não, não, não, não me deixe assim. Volte, volte, volte para mim. Volte, Cláudia. Volte, volte, volte, volte, Cláudia. Não, não, não, não, não, não me deixe assim. Volte, volte, volte para mim. Volte, Cláudia. Volte, volte, volte, volte, Cláudia. Nunca deixe de agradecer os grafiteiros por estarem fazendo uma arte de rua, e os nossos companheiros que com muito orgulho fazem parte do movimento, que é sim um talento que expira o sofrimento, quer cantar, expressar a verdade. Muitos não querem ouvir, ignoram, viram as costas. Não foi fácil superar o preconceito, porque vivemos nas ruas e não estamos preocupados com o que falam de nós. Sabemos da necessidade de cada cidade. Agora na minha quebrada tem o guindaste que está sempre do meu lado. Você foi embora, me deixou aqui, só tristeza dentro de mim. Somente isso, nada mais, enfim. Deus é bom e verdadeiro, sei que um dia acordarei desse pesadelo que foi perder você. Com você um dia encontrarei pra te mostrar o tamanho do vazio que fiquei. Cláudia, pegue na mão do nosso irmão, nego boy. Mãe, tenho certeza que no céu com Deus vocês estão. Não, não, não, não, não, não me deixe assim. Volte, volte, volte para mim. Volte, Cláudia. Volte, volte, volte, volte, Cláudia. Não, não, não, não, não, não me deixe assim. Volte, volte, volte para mim. Volte, Cláudia.